Charlie Hotel, para sequenciamento, mantenha presente pro limite é a radial 280 de Salvador. Xanermia 315, essa identificação, chegada a Bonf, desça para nível de voo 050. O tempo está cruzando 5000, não é melhor, senhor? Afirmativo. Vai para o externo, então, ok? Autorizado, 2000 pés. 2000 na prova externa. Você na frequência livre. Livre LS, X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado. Livre LS, reporte estabilizado, 5595. Do Charlie Hotel, com V esquerda pro A175, aguarde direto para o curso localizador. 175, aguardando, viva Charlie Hotel. Charlie Hotel para o curso do localizador, esquerda 145, reporte estabilizado. Esquerda 145 para o curso, reporte estabilizado. Zero decolou aos 3.6, sem levar o controle. 120, décima 8. 1208, até o retorno 2230, passarando. Muito boa tarde, este é o 2230, Passaredo, perfil Arbor. Passaredo 2230, contato radar, suba para nível 180, perfil da saída Arbor. Arbor solicita como final, senhorita, o nível 160, o Passaredo 2230. Autorizado 160, Passaredo 2230. 160, obrigado. Uno 328, desça para nível de voo 050 da ETAP, após estar autorizado 2000. ETAP 5000 e após 2000, Uno 328. V5595, confirma estabilizado. Afirmativo. Torre 1895. 1895, sente. Vitor Charlie Hotel, completa aproximação de torre 1895. Charlie Hotel. Salvador, trip 5595. Gol no 806, mantém ponto de espera. Trip 5595, baixou e travou? Baixou e travou, final. Sente que negão na 0197, autorizado pouso pista na 7, trip 5595, vento 130 graus, 089. Livre pouso na 10, trip 5595. Salvador, Papa Santo, Vitor Charlie Hotel, passando o externo, para embaixar o trabalho. Gente, eu vou estar com o Vitor Charlie Hotel, continue a aproximação, número 2 para o pouso. Confirmado, isso, passamos, Duna, estamos agora a 3 milhas e meia do externo. Sim, Vitor Charlie Hotel. Uno 328, está autorizado a aproximação aí. Autorizado, Uno 328. Oceano 141, desça para 2.000 pés sem restrições, com ajuste 1017. 2.017, último minuto, obrigado. No solo de 41, libera direita, solo 121, décima 1. Libera direita, 211, obrigado. Vitor Charlie Hotel, avistado, livre pouso 90, vento 120 graus, 109, segue bem. Baixou e travou o Vitor Charlie Hotel. Gente, Vitor Charlie Hotel, após o pouso, qual parte do treinamento? Parte 3. Gente, Vitor Charlie Hotel. Oceano 315, 30 milhas ao norte, desça sem restrições para 2.000. Oceano 141, está autorizado a aproximação em ele. Autorizado em ele, é o Oceano 141, obrigado. Controle 2230, passarei de solicita. Prossiga. Pode voar na proa do destino, senhor? Após Arbor. Após Arbor. Obrigado. Tango Vitor Charlie Eterno, sala 43, libere direita, sala 121, décima 1. Foram 328 do novo localizador, cheque trem, chame a torre, 11895, 328. Confirme a frequência da torre? 11895. 295, obrigado, mano. Torre Salvador, boa tarde, voo no 322. Voo no 328, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Continua e aguardo, 328. Quanto passante, quanto foi de colar de negado com você? Gente, mantém a posição, 354 e 47. Será a posição, passante. Oito zero meia, decoro 45, controle 1-20, décima 8. 208, obrigado, boa tarde, 1-806. Controle, boa tarde, gol no 806, decolado. Boa noite, 06, controle, está em contato, radar. No 328, cheque trem, autorizado pouso, pistão no 0, menção no 30, grau 099. Autorizado pouso no 1-0, vou no 328. Zou 41, meio controle, meu cordial, a chegada é a mar, está autorizado, ajuste 1097 agora e desça para 2000. Está autorizado. Autorizado o táxi, tem seu Oscar, pode para ingresso. Oceano 141, localizador em aproximação, cheque trem, chame a torre, 11895. Torre, 118... 95, obrigado. 95, 198, 95. Afirmativo. Oi, Salvador. Boa tarde, Oceano 6141. Estabilizado, com trem baixado travado. Xana 6141, boa tarde, continua a aproximação, número 2 para pouso, altímetro no 0 no 7. Número 2, 2017, Xana 6141. No 328, no solo 48, livre direita, solo 121, decima 1. Direita, decima 1, no

Eu vou manter a cabeceira no 7, aguardando autorização para decolagem. Ana 6315 no solo 53, vida direita, solo 121, decimal 1. Direita 21, 219, 63. Salvador. Boa tarde, Oceano 63, Martim Clevrão, Santos. Bravo Tango, autorizando a decolagem do sistema no 7, vento 120 graus, 099. O sino 320, controle, meu cordial, autorizado chegada à mare, desça para 2000 pés, ajuste no 097, cara. Condições de cruzamento do campo imediato? Negativo. Utilizado o cruzamento do campo da minha escuta. Tango, cruze o aeródromo na vertical, no ponto médio, pista no 028, ok? Tá, cruze, vai lá em ponto médio. Tango 447, decolado 56, controle 120-8. 208, boa tarde. Mandou o trip 5447. Trip 5447 é o controle, meu cordial, está em contato radar. 5447. Você vê a nossa cidade do campo, graças. Bravo Tango, ingresso na linha do litoral, controle no 20-8. Pode marcar no litoral, Bravo Tango? A gente ingressa e mantém a linha litoral, corredor forte, chama o controle 1208, ok? 208, grato, até a próxima. Boa tarde, papai, Bravo Tango. Oi, Bravo Tango, controle. Decolado, mantém o corredor forte aqui, fica na linha do litoral. Qual é o ideal para o destino estimado para pouso? Pro ideal é 055, estimado pouso é mais 1 hora e 50. 055 mais 1 hora e 50, hora certa, 1658. Negativo. 50. O senhor vai manter que nível? É, nós estamos batendo pés aqui sobre o mar. Ok. Vamos curvar à esquerda e prosseguir direto para o destino. Qual o nível de cruzeiro que você vai manter? Eu vou manter 1000 pés até. A intenção é manter 1000 pés até o limite de corrida forte. Posteriormente, a ascensão para 1500 pés. Então a gente vai fazer o seguinte: o senhor vai voar direto para o destino, a proa, né? A 055? Primativo. Então, nesse caso, o senhor vai subir para 1500 pés em voo direto, Camilo. 1500 pés, voa direto então. Bravo, Camilo. Grato, até a próxima. India McAuliffe, prosseguir. Isso não é parte táxi, India McAuliffe. E essa trajetória? Direto Barreiras. Agradecido, 5447. O Bravo Tango, já tem o seu estimado para pouso, informe livrando a zona de controle. A porta está equilibrada, voa direto, Sierra November Alpha informe, Bravo Tango. Esse é do mal, hein? Esse é. Tempo até 4000, posso curva à esquerda, perfil do subindo a mão. 150 graus, 10-9, decolagem está autorizada. Livre decolagem, tá com 090, mantém a proa 4000, mão 3, 2-1-6. Usou 141-6, passa o Serra Vitor 366, aproximação Ixi, checa o trem, chame a torre. 118-95. 118-95, até. Salvador, Azul 416, boa tarde. Azul 416, continue aproximação, reporte marcador externo, baixado travado, ajuste no 0 no 7. No 0 no 7 ajustado, reportado no marcador externo. Tem previsão para decolar? Se eu usar o Embraer da Azul, na sequência a gente decola. Uno no meia, checa o trem, vi posto no zero, vento 150 graus com 10 nós, tráfico avistado. Vi posto para Azul, 41 no meia. Dois no meia, decolado ao 01, mantenha presente pro até 4.000 pés, chega o controle no 208. Sendo pro 4.208-32 meia. Olha, Salvador, boa tarde, Tan 32 meia. 32 meia, esse é o controle, meu cordial. Você vai parar a curva na proa 330, sempre subindo, e eu estou coordenando junto ao melhor centro de controle do Nordeste a possibilidade de Abucu. Perfeitamente, proa 330, continuando na subida, Tan 33. 3-2 no meio. Positivo, está em contato o radar. O Bravo, Bravo Tango, atinge uma TN 507. Muito bom, Bravo, Bravo Tango.